Hoje é um dia muito especial para mim. Os céus estão em festa, pois você, minha irmã, está aniversariando. Graças e louvores por sua vida. O dom da vida pertence a nosso Pai, que a cada dia sabe como e o que nos oferecer. E a Ele os meus agradecimentos por sua vida, por este dia tão bonito, que representa sua grandeza e que mostra que Deus é perfeito, bom e justo. Receba os meus parabéns pelo seu aniversário, pela sua vida representativa e cheia de propósitos, e por ser essa filha de Deus que segue os seus ensinamentos. No seu aniversário, com certeza, Deus há de lhe fazer muito feliz, dando-lhe aquilo do que seu coração necessita e toda a felicidade de um dia de grande valor. Que Deus lhe conserve assim, para que nada mude nesse seu coração cheio de amor, paz, perdão, fé e alegria. Para uma irmã especial, um dia também muito especial. Deus seja com você. Feliz aniversário, minha irmã!